A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Espelho Mágico, aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para 30 minutos de magia. E acredite que é magia de que lhe falo. Vozes assim só podem trazer magia. É a segunda semana que não lhe trazemos a última edição do programa, aliás, do espaço Alma Gêmea, mas prometo que para a semana trarei para si a nossa última sessão do espaço Alma Gêmea. Por alguns motivos técnicos, não temos podido trazer. Mas assim que seja possível, e para a semana já será, trar-lhe-ei então a última edição. E depois vamos começar uma sessão de outras aulas de como podemos ajudá-lo a ser sempre mais feliz. Convido-o a passar connosco ao outro lado do espelho, no tempo desta nossa emissão, e deixar-se levar pelas vozes mágicas que lhe trazemos. Vozes mágicas, é isso mesmo. Lembra-se das músicas que terminaram a década de 90, que preencheram a década de 90 e que também terminaram e que se ouviam muito até pelo menos ao ano de 2002? Pois é, falo de um estilo muito mágico, Magic Pop, se assim queremos chamar, ou podemos chamar. Hoje vamos ficar com, ou melhor, vamos começar a nossa emissão com Capitão Nemo. É a música que vai abrir a nossa emissão, Capitão, e traz-nos o tema Nemo. É a primeira música deste espaço Espelho Mágico. Logo depois, e para continuar num clima bem mágico, bem especial, com grandes, grandes, grandes vozes e grandes músicas desta época, dos anos 90 até 2002, ficamos com Pilgrimage, Pilgrimage. É uma grande música, são as duas primeiras músicas que abrem o nosso programa Espelho Mágico. O convite está feito. Passe connosco ao outro lado do espelho e deixe-se levar por grandes vozes. Acredita em mim, é verdade. Vamos à música. Até já. To say. delgado que nunca houve derramado. Conhece com certeza alguns filmes e o filme The Gladiator não lhe é totalmente desconhecido. Vamos ficar com um tema que faz parte da banda sonora do filme. Blue Natural, que nos traz Now We Are Free, de Gladiator Theme. É um grande tema e é o que abre a nossa seleção de dois temas que vão fazê-lo voar pelo mundo completamente só seu nos próximos minutos. Logo depois ficamos com um tema que me é particularmente especial e tenho alguma certeza de que vai reconhecê-lo, se assim posso dizer. Falo de Magic Voice Australia, é o tema que fica logo depois de Blue Nature, Now We Are Free, tema do filme Gladiador. Lembra-se, não se lembra? Então são os dois temas que ficam para si. Fique, aproveite, sonhe, relaxe e deixe-se envolver pela magia que há em si e que há na música. Never end in a former time. People let it be. Estamos no fim da nossa emissão de dia 6 de novembro do ano de 2011. Vamos embora por hoje, mas no próximo domingo estou consigo entre as 10 e as 10h30 para lhe trazer temas e o nosso espaço Alma Gêmea, que terá então a última edição. Vamos fechar esta nossa seleção, esta nossa sessão completamente mágica, daquele espelho que lhe mostra o seu lado interior e exterior, com dois temas. Vamos terminar com Ronan Hardman, que nos traz Take Me With You. E terminamos mesmo pondo um ponto final, e porque o silêncio pode por vezes ser o melhor amigo de nós mesmos, ficamos com Silencium Spiritum. É assim, de uma forma bem relaxante, bem mágica e especial, que terminamos a nossa emissão de hoje. Já sabe que este programa é especial porque é um espelho que lhe mostra os seus dois lados. Não é só o exterior, o interior também conta. E esse é participante num mundo só seu. Eu sou a Joana Santos, adorei estar consigo. Para a semana estou de volta com mais magia, sedução, um lado mais escuro, mais claro, mais doce, mais agressivo, mais seu, mais de todos, mais interior e mais exterior. Pode-se dizer que este espelho tem sempre dois lados. É como você que está desse lado também tem dois lados, um mais seu e um que é para os outros. Vamos então terminar com Take With You, tema de Ronan Hardman, e terminamos então com Silencium Spiritu. São assim as duas músicas que põem o ponto final de hoje na nossa emissão. Fique bem e até ao próximo domingo.